Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Se eu não tinha o que falar no último Nerdcast de Sedução, o que que eu vou falar aqui? A gente fala pra você, meu amor. Bonjour, mon amour, comment vas-tu? Aujourd'hui, elle est jour de la vengeance. O que é isso? Estou falando em francês pro Jovem Nerd não entender. Depois procurei lá no Google Translate. O que eu falei. Aqui é a Francine e eu vou terminar esse Nerdcast solteira. Ele não tava esperando ficar comigo. Vai pedir o divórcio. Vai, com certeza. Pois. Aqui é portuguesa e eu acho que não consigo ser sensual. Até o dia que você tá se sentindo bem, sabe como é que é? Você vai tentar andar melhor, tropeça, papel higiênico arrastando no... No dia que você não estiver se sentindo bem, você passa no meio de uma obra, assim, um prédio em construção, que várias, você vai receber vários elogios, você vai ver só. Ai, que beleza! Gente, mas é o que falam, um dia. Ah, é, mas... E o Azaghal nem... A gente tá já a gente tão frenética... Você bota um monte de que não deixou nem o Azaghal ser preso. Aqui é a Azaghal, e já que a senhora Jovem Nerd falou francês, também falarei. O quê? Le pirroquet à l'écoute de professeur. Ah. Velho, velho. É old, velho. Muito bem, nerds. Vocês lembram que a gente fez um Nerdcast sobre as técnicas de sedução masculina só com os homens? Pois este é o contraponto, é a vez das mulheres, rapaz. Não tem mais o que falar, cara. E-mail. Eles estão em cólicas aqui. Estão doidos pra ver nossos podres. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meio de caneladas do Nerdcast! Vamos. E esta semana, Azaghal, que temos para falar recados. Nerd Office, como sempre, está no ar agora, sempre todas as quintas-feiras, não perca. Não perdam. Nossa, nossas maluquices em vídeos. Essa semana rolou o OVNI de Jerusalém, né? Foi sinistro, né? Porra. Vai lá dar uma olhada, cara. Porra. Foi absurdo. Semana que vem vai ter a gente na rádio. Ah, sim. Nós fomos da Transamérica essa semana. Muito legal. Foi maneiro, cara. Foi. Divertido. Estão pegando gosto de fazer coisas ao vivo, será? Porra. Só que você economiza de edição, é uma maravilha, né, cara? É verdade. Nem me fala, nem me fala. Só que se a gente gravar com o Tucano, que a gente vai gastar de processo, não vale essa economia. Muito bem, muito bem. Então tem o Nerd Office aí, clique no post pra você ver o último episódio. Certo, o que mais? Nerd Store, Azaghal, tem novidade já na Nerd Store. Sim. Lançamento, primeiro lançamento de 2011, mais uma caneca megaboga. Putz grila, cara. Na verdade não é uma caneca megaboga, é uma caneca Nerdcast. Exato, é verdade. Então é a terceira caneca da série Nerdcast. É isso, com mais frases espetaculares de uma composição gráfica motherfucker do André Carvalho. Tem frases como: o meu nome é Sinestro e eu sou um filho da puta. Ah, lembra, né? Carro de palhaço, império contra-ataca. Ataque de oportunidade. Chalaça, segura minha camisa. Ah, excelente, inesquecível, cara. Tem até, cara, uma frase que não foi de um Nerdcaster, mas sim de um convidado. Sim. Que é: morra ceia, seu viadinho. Ah, doendo, foi pra caneca. Muito bom, cara. Então tem aí as melhores frases dos últimos Nerdcasts na caneca. Mais uma pra sua coleção amarela, diferente de todas. É muito maneiro. Dá uma olhada, tem um link aí direto pra Nerd Store. Continua baratinho, baratinho. Vai comprar a sua agora. Lembrando que se você quiser comprar o combo, não tem só essa, como estão todas as outras ali à venda. Senhor K, Nerdcast 1, Nerdcast 2 e essa é Nerdcast 3. Exato. Muito bom, cara. Excelente. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre Tokusatsu, se você não tá com Satsu, tá bom. A piadinha tava pronta já. Adianta aí. 22 minutos e 35 segundos. Onde é que eu compro o Bomba Geek? Se você ficou, considere-se melhor que os outros. Exato. Muito, ou não, né? muitos e-mails sobre o último Nerdcast. É impressionante. Esse Nerdcast me fez pensar uma coisa, Zagal. A cultura japonesa, ela é muito rica. Ela é muito rica porque ela tem a sua identidade muito forte e ela não sai dessa parada. A coisa do Ultraman moderno continuar sendo tosco e tal, manter esse aspecto. Uhum. Não adianta você fazer uma série de tokusatsu mega hollywoodiana, sabe? Não vai ser a mesma coisa. Ela tem que ser tosca, cara. Tokusatsu significa tosco pra você. Série de heróis japoneses toscos. Mas elas têm um valor enorme por serem assim, não deixarem de ser assim hoje. E eu admirei muito isso, os caras continuarem nessa trilha, sabe? É muito maneiro, cara. Eu gostei, se cara. Você tá dizendo? Esse programa foi porque a gente lembra da nossa infância e aí começa a juntar os pontinhos. Mas então, nosso querido Alexander Santos mandou mais um Nerdcast Tale sobre o último Nerdcast, tá legal? Isso, muito bom. Muito bom, clica aí pra você dar uma olhada. E agora assim, vem uma sequência gigante de filmes, de cenas que o pessoal mandou. De coisas que as pessoas mandaram. Vídeos do YouTube. Então vamos lá. Rafael Ramalho envia a cena Hora de Morfar do episódio com todos os Rangers vermelhos. Certo. Arthur Lopes envia a cena do episódio com todos os Kamen Riders. Isso é alguma coisa. Todos os Kamen Riders juntos, cara. Um mega crossover. Olha aí. É muito maneiro. Renatos de Vasconcelos envia o episódio de Power Rangers com a participação do Kamen Rider Black RX. Olha aí, mais crossovers. Muito legal os caras fazerem isso, sabe? Rafael Silva vai mais longe e manda um episódio onde 25 líderes de grupos Super Sentai aparecem num episódio dos Power Rangers japoneses. Muito maneiro! Incluindo Google Five? Google Five. Google Five? Pô, a gente falou disso no episódio. Google? Você não percebeu? Google? Caraca, e como é que não rolou um processo? Que processo, maluco? Isso aí precede Google. Mas exatamente, do Google Five em cima do Google. Bem, continuando. O episódio inclui 25 líderes de Super Sentai, entre eles Google Five, Flashman e Changeman. Muito, é maneiro, cara, ver essa galera junta. E você passa o episódio inteiro ele se apresentando. Que pariu. Sério, tem uns 10 minutos, cara. Rodrigo Santos envia o making of de Jaspion, Jiraiya e Cybercops. Cara, abre um parênteses aí, cara, porque fui ver e me arrependi foda. Por quê, cara? Cara, porque eu vi o dublê do gigante guerreiro Dylion sem o capacete, só com a roupa. Saquei. E aí, cara, nossa, destruiu... Sabe, a imagem. O mito. O mito, exato. Sabe, alguma célula minha ainda acreditava que eles tinham um robô gigante. Eu não queria ter visto essa imagem. Então não clique neste link do Jasper, que você vai destruir seus sonhos. Mas você vai esperar isso. Muitos nerds enviam a cena onde Lion Man é chamado de afeminado. Ai, eu ri muito com essa cena, cara. Cara, coitado do Lion Man, cara. A gente zoou o cara e os caras zoavam na própria série. Adolf Schneider envia mais provas de racismo em Power Rangers. Olha aí. Igor Guedes envia o vídeo com Anri, a androide do Jaspion, aparecendo pelada no episódio do Jaspion. Não é cara. Possível, cara. Não é cara, possível. Eles pegaram alguma outra parada e juntaram, botaram Eu a música do Jaspion. Eu acredito que era no Jaspion, cara. Pior que é Eu bem possível. Eu torço né? pra ser no Jaspion. É irado, assim, não é uma pelada de frente, né? Ela tá. É. Ela tipo vai fazer um tratamento de bronzeamento a pincel, sei lá que porra é aquela. E ela deita. E aí fica com o forebs pra cima. Isso. E pra uma japonesa ela tem um forebs gigante. Peladona, cara. Puta. Caraca, inacreditável. Se eu tivesse visto isso, eu teria gostado mais de Jaspion. Que ia ter sempre uma expectativa, né? Porra, cara. Será que hoje a Android vai fazer bronzeamento no pincel? Exatamente. Que mais? Ademilson Bispo envia um Ultraman cantando rap. Olha aí. Marcelo Torres envia o episódio Spectrum Man com o monstro dançarino de axé com cabelo rastafári. Nossa. Tá ótimo. E aí, cara? Ah, não, cara. Você não confira aí, tem no post... aberturas enviadas, centenas. Milhões, cara, de Inspectors, aberturas. Inspectors, Defensores da Luz, Charivan, Mega Powers. Homem-Aranha japonês, que é maneiro. Tem abertura. Tudo. A galera. Foi um programa legal que o pessoal meio que recordou a infância. É, né? Né? Recordaram bebê. Foi muito maneiro. E dizem que a gente não tinha direito de falar desse tema. Aproveite e recorde também. Clique aí na abertura de algum dos Tokusatsu. Isso, tem uma lista gigante lá. Que tá o em lá e você colocou. É só escolher no link. Lucas Mello envia as coordenadas da famosa pedreira de Toei. Da Toei, que era a empresa que filmava lá as séries. Ah, da Toei. É, não era dela, né? Ela devia, né, no domingo, chegar lá na pedreira, ou então a pedreira já tá abandonada. E aí tem o Google Maps, se você botar as coordenadas do Google Maps, você vê a pedreira. Maneiro. Olha, será que tem algum monstro derrotado? É isso que eu fui procurar. Caído lá. Esse eu vi, mas não entendi. João Ibanez envia a aparição do Dr. Gori em Sakigaki Cromark High School. É, aí eu não conheço, então eu não sei se foi um revival, uma... Ou uma zoação. Zoação, um negócio assim, né? O que eu sei é que é a melhor imagem que nós temos do Dr. Gori. É verdade, é modernoso. Porque é tudo vídeo tosco, sem definição. É, meu Deus. E essa tem uma imagem boa, mas eu não sei. Não faço ideia do que estava acontecendo ali, cara. Porque, em teoria, o Dr. Gori morre no final. Não, né? Exato. Então como é que ele voltou pro high school? Ah, tu nunca leu a história em quadrinho da Marvel, né? Gustavo Simão envia o funk dos Rangers. Ele foi citado pela Zagal, não falei? Acho que fui eu que citei que virou um funk. E mais aberturas de Ban, Jaspion e outras coisas. Diogo Sutblum envia... Ah, o negado tem uns nomes que também não dá, né, cara? Vídeos de Kamen Rider e Jaspion cearense. Não, é muito bom. Carlos Loco envia a aparição de Jaspion brasileiro no Jô Soares. Pois é, aí que nasceu o mito com esse maluco. Alessandro Bruckheimer envia Ultra Seven no Kinetic. Ah, isso é muito maneiro, cara. Você vira o Ultra Seven no Kinect. Márcio Castro envia a ilustração do Nuclear Jovem Nerd, do episódio 244. Que já apareceu. Versus Spectrum Man. Olha só, que maneiro. Eu falo Spectrum Man, mas Spectrum Man. Spectrum Man. Cara, ficou animal. Muito maneiro. Temos que conversar. E Zé Fernandes envia a ilustração dos Rangers brasileiros, os Carroça Rangers. Olha só. Ficou excelente, cara. Excelente. Fuscão preto. Brasília amarela, todo mundo lá. Meu. Além disso, tem outras ilustrações que você pode conferir no post. Não dá pra ficar assando tudo, né? Isso. Mas então... Canelada, Fabiabu, Robô Gigante dos Flashman era Flash King. O Grand Titan surgiu apenas posteriormente para ser unido com o Titan Jr. e formar o poderoso Grand Titan. Por que não? Ah, esse aqui é legal. Não tem a ver com o programa... O quê? Do Tokusatsu. Ah... Tem a ver com o programa anterior, mas é legal. Vanderlei Ramalho envia ilustração do porta-aviões Minas Gerais. Puta merda, né, cara? É muito bom, cara. Eita merda. Olha lá. Expandindo de queijo, porra. E os nerds perguntaram se teremos um especial no 250, como sempre temos. Ah, no episódio do Nerdcast 250. Isso. Claro que sim. Ah, você falou especial no 250, já tá, né? Especial no 250. É, mas contextualiza melhor. Mas não tô falando de corrente elétrica, tá, né, bom, cara? Tá bom. Vamos fazer um especial a 250 km por hora. Tá, episódio 250. Sim, vai ser especial. A gente tá no programa 246. Isso. Eu estou na leitura de e-mail do Nerdcast. Eu acabei de falar de programas passados. Tá bom. Tá contextualizado. Tá bom, vai lá. 250. Não tô falando do Globo Repórter, né, cara? E sim, vamos. O que vocês podem fazer pra semana que vem é nos darem ideias do que seria legal. Além, é claro, do que sempre rola, do mega combo de melhores momentos dos últimos 50. Ah, sim. O que mais seria legal ter nesse programa especial número 250? E não vale Nerdcast sobre Nerdcast, porque isso vai rolar depois. Então dê ideias, mas não adianta pedir material exclusivo, que a gente não tem nada. Certo. Aí eles vão pedir, sabe o quê? Vão pedir bastidores do Nerdcast, tipo, eu de gravação, não tem. É, também não tem. Cenas engraçadas do Nerdcast que não aparecem no Nerdcast, não tem. Não tem. Todas as cenas engraçadas aparecem no Nerdcast. Exato, né, cara? Isso é maluco, né? As sem graça é que saem, porra. Então, acho que tenham ideias interessantes, quem sabe algum de vocês nos ajuda em alguma coisa. Ah, então tá. Ó, às vezes, e quem quiser dar o... Né, dicas para os melhores momentos pro Nerdcast 250, pode ir lá no nerdtrack.com.br, que é um site feito para isso, onde você coloca as melhores frases, coloca o tempo do Nerdcast onde ela apareceu para ajudar a gente a achar. Vai marcando e vai votando nas melhores. Se alguém já colocou a frase que você queria, pelo menos dá um joinha para votar, pra gente ver quais são as melhores frases do Nerdcast 201 até o 249, certo? Isso. Muito bom. Primeiro e-mail, Douglas DB de Souza, 24 anos, engenheiro eletricista, Grenoble, França. Olha só. Então não é Grenoble. É Grenoble. Grenoble. França. Grenoble. Depois desse Nerdcast, lembrei de algumas bizarrices. France, tá bom? Se não seria Grenoble, França. Tá, então Grenoble, France. Isso aí, Gabriel. Depois desse Nerdcast, lembrei de algumas bizarrices que marcaram... Não, você não vai ler com sotaque francês? Não, porra, é esse cara. Marcaram... Bota um Charles Aznavour aí, pelo menos. Tá bom. Marcaram o futuro dos Rangers, ele lembrou as bizarrices. Primeiro, o ator Jason David Frank, que interpretou o Power Ranger verde, Tommy, que depois virou branco, ingressou no mundo do Vale Tudo ano passado, maluco. Puta, eu fiquei sabendo disso. Mas esse cara era... Ele não era parrudão, ele era maluco. Pô, mas ele era um Power Ranger, maluco. Será que ele morfa no ringue, caraca? Quando ele anunciou que ia fazer a sua primeira luta, muitos veículos de comunicação tiraram sarro, falando que ia usar flautinha, sunga verde. Acontece que o cara ganhou por nocaute em apenas 46 segundos. Olha aí, cara. Puta merda. E aí tem um vídeo aqui, cara. Olha só, cara. Estilo Anderson Silva o negócio. Mas será que tocou a flautinha? Excelente. Clique aí pra você ver o vídeo. Mas a bizarrice não termina por aí. De alguma maneira, existe uma rixa entre ele e o Jean-Claude Van Damme. Caraca! What? Não se sabe ao certo o motivo da raiva, já que cada um conta uma história diferente. Portanto, há alguns meses, quando o Van Damme fez um pronunciamento alegando que voltaria aos ringues... Voltaria aos ringues? Olha só, Jean-Claude Van Damme... Ele já fez Vale Tudo? Real MMA Fight. Olha só, tem um link aí da notícia. O Jason Ranger Verde não tardou em desafiá-lo para uma luta, meu irmão, no MMA. Caraca, isso é sério. Cara, sério. Cara, o MMA tá ganhando muita força. A gente comentou no Nerd Office essa semana. Exato. É. Já puta, substituiu o boxe nos Estados Unidos e tudo mais, né? Sim, sim. Se o Jean-Claude Van Damme lutar em qualquer desses campeonatos, seja Pride, UFC, qualquer MMA, cara, eu passo a assistir, a pagar pay-per-view, a fazer tudo, porra, cara. Porra, lógico, cara. Porque aí o negócio vai virar um evento. É o comitê for real, cara. Caraca, imagina, cara. O Van Damme vai ser nosso Mickey Hurk, cara. Caraca, excelente. É, foi lutar de verdade. O Mickey Hurk pirou uma época e virou boxer aí... De transformar ele no monstro que ele é hoje. Agora, para pensar, cara. O que é Anderson Silva versus Vitor Belfort ao lado de Jean-Claude Van Damme versus Power Ranger Verde, cara? Puta que pariu! Essa é a luta pra acabar com o mundo, cara. Vou marcar pra dia 21 de dezembro de 2012, essa porra. Ai, cara. Vai ser demais isso. Rodrigo Takehara. Ih, lá vem. É japonês, deve ter ficado putaço. Não, que isso. Quase 25 anos. Ih, rapaz, tá complicado, né? Arquiteto, Santo André, São Paulo. Olha aí. Tô escrevendo para acrescentar algumas informações interessantes sobre o Jiraiya. O ator que faz o papel do pai adotivo e mestre do Jiraiya... Sim. É o Dr. Masaki Hatsumi, o atual Soke, que é grão-mestre da Bujinkan. Escola de várias artes marciais, entre elas... O ninjutsu. Olha aí. Ele também ajudou a elaborar todas as coreografias da série. Muito legal. Caraca, o cara é o Master Chief, o pai meio da parada e ator secundário. Exato. As semelhanças do Jiraiya com o samurai, apesar dele ser ninja... Tá, é um ninja de armadura. São que a Bujinkan consiste em 5 estilos de samurai e 3 de ninja. Aham. Sendo whatever um deles. Togakuri. Togakuri Ryu. Togakuri, o sucessor de Togakuri. Pra quem perguntou de onde vem Dr. Hatsumi, acho que ninguém se perguntou isso, mas tudo bem. Tá. Ele é formado em medicina, tá? É japonês mesmo, cara. Ele é formado em medicina. Eu usei Google Translator. Além disso, é escritor, pintor, com obras expostas em Tóquio e Paris. Nossa, o cara é além tudo. De ator, diretor e coreógrafo. Olha só. Participando da equipe de Com 007, Só Se Vive Uma Vez. Uf, caraca, que big whatever. Bem, Bom. Falei basicamente sobre Ninjutsu e Hatsumi, porque é whatever, também... Pô, chega, né? Tem um vídeo dele aí. Tem um vídeo, veja um vídeo. Kick-Ass Moves, da BBC. Ok. Clique aí pra você dar uma olhada. Ok. Muito bom. David Bertoldo, 29 anos, bancário, filósofo e cosplayer de Tokusatsu. Fortaleza, filósofo. Ceará. Filósofo. Aproveitando o tema da semana, quero compartilhar um dos melhores momentos da minha vida. Em 2007, num evento de cultura japonesa em Fortaleza, eu e o amigo Fernalf fomos caracterizados como Satangoso e Dylon, porra, maneiro. Olha aí. Já havia dois maneiro anos. Maneiro na tua cabeça, né? É, porque eu tô imaginando as armaduras originais. Não caixas de papelão furadas, né? Já havia dois anos que eu estava confeccionando as fantasias. E qual foi a nossa surpresa ao saber que Akira Kushida, o cantor do tema de abertura original de Jaspion, iria se apresentar no evento. Mais surpresa ainda foi quando fomos convidados a executar uma performance durante a apresentação da música Dylion. Olha aí. Ó, legal. Esse foi um momento muito hilário, que até convenceu o japonês maluco a dançar a dança do Siri. Nossa. Conosco há dois links de imagens do evento. Então eu cliquei nesse vídeo. Caraca, você vê que o brasileiro ele dá uma esculhambada no final, né? A parada até tinha sido maneiro, o cara é a fã, fez a fantasia. Exato. Aí veio o cantor original, ele foi, puta, tava tudo perfeito. Aí no final bota um japa pra dançar do Siri. Olha, o cosplay dele é maneiro, cara. Dos dois aqui, eu tô vendo aqui, bem legal, cara. E é Satangoso, não é a fantasia do Tucano, Satangrosso. Exatamente. Rafael Monteiro, 33 anos, ilustrador, Curitiba. Olha aí, sobre a fala final do Dr. Gore. Ah, isso é irado, eu li esse e-mail. O mal é sempre lembrado. O bem é facilmente esquecido. Olha aí. Ele diz que essa frase é uma variação de uma fala de Marco Antônio no discurso fúnebre de Júlio César na peça de William Shakespeare. Olha só. O mal que o homem faz vive depois dele. O bem é geralmente enterrado com seus ossos. Olha só. Então, e, cara, Dr. Gore ele tava... queria ser lembrado. Ele não falou, ah, não vou fazer o bem agora pra quando eu morrer me esquecerem. Ai, vou tá deixar bom. Meu legado maligno. Tá certo. Agora eu queria saber, sabe o quê? O quê? De onde vem a outra frase excelente do Dr. Gore? Qual? Meu objetivo é a conquista! Tá ótimo. Meu objetivo é a conquista! Ah, no final, muito bom. É porque cara. Tá... Ah, não, ele não tava pulando. Ele tava não, ele tava nervoso tava mesmo. Nervoso mesmo. Excelente. Tem uma galera que fala que no japonês, no original, ele não repete três vezes a parada. Eu não entendi por quê, porque... No japonês ele fica falando outras coisas. A dublagem não foi feita três vezes. Eles repegaram aquele mesmo som e replicaram. Isso, exato. Por que isso, cara? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, cara. Mas é importante que essa frase certamente vai estar numa próxima caneca. Isso é verdade. Essa já tá. Olha, juízo, gente. Nenhum dos meus podres, que acho que eu nem tenho, sou uma pudica. Uma pudica? Pois. Chega aos pés dos podres da Azaghal. Então eu tô tranquila. Oh, gente. Olha, a senhora Jovem Nerd já deu em cima do filho da babá da moça. Que isso? Que isso? Por quê? Você já namorava ela, Jovem Nerd? Não, a gente começou a namorar em outubro. A banda nasceu em agosto. Olha aí, olha aí. Vai, ela, vai. A fila tava andando, hein? A fila. Pega o calendário. Faz a matemática aí. Foi não, foi agosto, tá bom? E depois você foi só em outubro. Na pré-adolescência, né? Eu era caprichada, né? Então não tinha muitas histórias. Era, né? Gatinha. A gatinha, né? Que era difícil, né? Porque... Abaixa a autoestima. Ai, mas tem uma época que todo mundo é feio, né? Gente, pois é. Essa época não acaba muita, pra muita mim. Muita gente... Muita gente, essa época chama-se vida, né? É o meu caso. Me dá uma raiva que na escola sempre tinha aquela menina que era perfeita, sabe? Que não tinha espinha, que o cabelo era maravilhoso. Ah, essa dá vontade de afogar, né? Dava uma raiva. Por isso que eu falo, se o olho gordo pegasse, essas garotas iam ficar banguela, com a cara bexiguenta. Que garota que elas não estão, mas eu vou te falar que Aí vê que elas apodreceram. A maioria das gostosas do colégio, quando a gente vê alguns anos depois de que sai do colégio e tal, elas decepcionam. É a verdade. O Orkut tá aí pra provar isso. Olha o Jovem Nerd, o rei do Orkut. Olha aí, ó, procurando tudo. E o contrário também existe, né? Porque tinha um menino na minha turma que o apelido dele era Vareta, de tão magro. E ele, hoje em dia, tá fortão, todo musculoso. Olha aí, já tá bem preocupado. Eu conheci um que era uma gracinha na escola e depois quando fui ver adulto assim, fiquei chocado como eu tava feio. Estamos aí, né? Você não mudou nada. Ah, ele ainda usa o cabelo só punk. Só caiu o cabelo. Cabelo punk lá. Eu comi o cabelo. O JP mais novinho era a cara do Harry Potter. Agora você vai ter que arranjar uma foto disso. Pelo amor de Deus. Caraca, Harry Potter, cara. Gente, mas é a cara com óculos, cabelo lisinho, assim. Você tem feitiço, Francine, com Harry Potter? Não, não, vamos poupar as piadas das varinhas. Petríficos totalos, por favor. Quem também nunca teve um amor platônico, assim, que nem o Jovem Nerd lá com a, ah, com a primeira? Eu nunca tive. Que isso? Ai, cada semana eu gostava de um. A portuguesa era popular do colégio. Eu não era popular, era não. Assim, era assim. Era popular, que mentira. Era assim. Todo mundo, ah, que papinho. Não, olha só, eu não era popular porque, pela beleza, que eu nunca fui. Eu era popular porque eu sempre fui gente boa. É que todo mundo gostava. Ih, mas que funciona também, não é? Não sei. Na escola eu nunca fiquei com ninguém. Com quantos anos foi seu primeiro beijo? Ah, não, peraí, a minha filha vai ouvir isso, né? Pode falar, Ivanguena. É. Olha, eu queria saber como é que era beijar, porque eu não queria dar vexame, né? Então eu fiquei com o primeiro capial que eu vi na Disco Dance, que na nossa época era Disco Dance. Era muito feio, eu nem lembro o nome, nem lembro a cara, só não quero nem lembrar, gente. Sabe, eu só queria saber como é que era, porque eu falei, se eu depois ficar com bonitinho, não queria passar vergonha. Olha só a estratégia. A senhora Jovem Nerd era magrinha, então ela com 11 parecia que tinha 7. Mas, que beleza. Com 3 parecia que tinha 10. Assim ficava mais difícil, não. Né? Eu com 11 parecia que tinha 18, sei lá. Ah, é? Meu pai ficava preocupadíssimo, porque eu não arranjava namoradinho da minha idade. Eita. Era sempre bem mais velho, né? Com a primeira vez que fiquei com um de 17 anos, mas ele era lindo. Tentar passar a mão, todos tentam, né? Pois é, vai uma dica pros homens, né? Principalmente pros meninos mais novos, né? Não pode ser muito atrevido, né? Eu não sei como são as meninas hoje em dia. Mas também não pode ser muito devagar, né? Mas não. Sem ser aquele cara baixaria, né? Tem que ser meio termo, né? Também se for um bunda mole, fica porra, meu filho. O dever do homem é tentar. Tá, né? Mas tentar de uma forma... É engraçado, né? Porque eles abraçam e a mão vai escorregando, vai descer... Não, porque quando eu era novinha, né, eu fiquei com um garoto que era muito banana, assim. Então eu chego agora aqui em casa, meu filho, por favor, não. Era o Jovem Nerd, não? O Jovem Nerd atacou já no primeiro dia. A geladeira? Primeiro dia o cara já abriu a porta da geladeira. Já deu tapa na bunda da sogra. É, o atrevido. Não, o Jovem Nerd demorou pra cair a ficha, né? Que eu tava dando em cima dele, né? Ah, então já começou mal. Eu tava já me jogando e ele não tava entendendo. Ele ficou assanhadinho depois. Aí, né, depois de quanto tempo, Jovem Nerd? Escorrega a mãozinha. Não, já no segundo encontro já tava escorregando a mãozinha. Que Aí um menino assim mais popular da escola chegou pra uma amiga minha pra perguntar se eu queria ficar com ele. Aí essa amiga minha chegou pra mim e falou, olha, o fulaninho tá perguntando se você quer ficar com ele na festa junina, que era tipo, faltava uma semana. Eu falei, ah, eu não sei. Aí ela, olha só, é bom você pensar, que ele falou que se você não quiser, ele já tem outra pra pedir. Caraca! Nossa, era ontem, né? Era assim, né? Era... É, aí eu falei, posso pensar até amanhã? Ela pode. Pode, posso pensar até amanhã, pode. Aí no dia seguinte eu falei, tá bom, vai, eu vou. Cara, mas foi uma semana assim de réu, de nervosismo. Parecia que eu ia prestar concurso. Foi assim a semana mais tensa da minha vida. Já tava um negócio marcado e eu falava, caraca, ele vai perceber que eu não sou bebê. Todo mundo vai descobrir que eu menti na escola. Ah, é horrível, né? A gente fica assim. É, a gente sempre sofre, né? Mas vocês ficavam com aquele negócio de chupar limão, comer house, ficar mexendo a língua pra house? Não, tinha várias amigas que testavam uma com a outra mesmo. Beleza! Ah, é, mas gente, isso é coisa de criança. Ah, peraí! Puta merda, o mundo, né, cara? Ah, tá, essas duas hoje moram num conjugado com camisa xadrez e cabelo recado, né? Eu virei e falei assim, ai não, gente, eu não quero testar com mulher não, eu vou testar logo com homem. Aí começou a dar aula pra galera. Aí eu falei, gente... Eu falei, é super fácil. Começou a dar aula. Eu falei, é super fácil. É só escolher um cara que você acha bonito que tudo vai rolar. Não, e eu também tinha paixão platônica, sofrimento. Ai, tinha várias paixões platônicas ao mesmo tempo. Assim. Então, eu gostava dos caras, sei lá, eu tava na quinta série, uma pirralha, e eu gostava dos caras do segundo grau. Não. Eles me achavam uma fedelha, não tava nem aí pra mim. Eu gostava de professor. Gente, você gostava de professor. Ah, não, a gente só teve freira de professora. Cara, eu era apaixonada por um professor de história que eu tinha. Professor de história é cabeça, né? O professor cabeça, né? É, ele era super cabeça. Mas assim, ele era viajado, bonito? Né? Não, ele era feio, ele era careca. Nossa! Pô, gente, a gente... Ele era muito gente boa, assim, muito engraçado, sabe? Eu achava ele o máximo. Era Deus no céu e ele na terra. Eu fiquei nessa, assim, um ano mais ou menos. O guitarrista do Rod Stewart já deu em cima da Sarah Jovenete. Gente, não, por favor. A gente não contou isso, não? Já contamos isso. Não, eu não sei dessa história. Ah, gente, não. O cara era, né, tarado, né? Porque eu tinha 13 anos. Corpo de 10. Corpo de 10. Corpo de 10. Cabelo de 50. Não. Nessa época eu usava Chanel vermelho, não foi não. Só o óculos de tia velha, não, né? Não, não tinha óculos de tia velha, só usava lente. Eu tava 2 meses namorando o Jovem Nerd. Tinha cabelo já normal, porque quando eu comecei a namorar o Jovem Nerd, já tava, né, mais cuidadinha, né? Jovem Nerd tem um trato. Não, assim, antes dele, né? Quando eu comecei a ficar, né, foi a hora de começar a se cuidar, né? Senão, cara, não dá, né? Uhum. Aí, o cara, sei lá, tinha quantos anos? 40 anos, sei lá. E o senhor M foi fazer a festa, fechamento de contrato do Rod Stewart, que ele ia fazer o Réveillon lá no Rio de Janeiro. A gente tava lá na festa e eles estavam, logicamente, né, todos lá, com suas devidas prostitutas de luxo. Todas maravilhosas. O cara cheio de prostituta maravilhosa, de luxo, e ficou dando em cima de uma criança. O cara quis levar você pra Califórnia, não falou? Ele falou que ia me levar pra ver o Rod Stewart, pra me dar autógrafo, né, tirar foto. Só que ele apertou o botão do elevador lá pra cima. Vem cá, pro apartamento. Vem cá, que eu vou te dar a valinha. Porque... Ia mostrar o Rod Stewart, o palhaço descabelado. Ah, mas eu não sou burra, não saí do elevador. Apertei. Ah, não, você é muito esperta, mas você entrou no elevador. Acha que a gente ia pro lobby, por favor. Mas eu consegui a foto com o Rod Stewart. Mas eu não fiz nada com ele, porque eu já namorava o Jovem Nerd, 2 meses. Ah, senão você teria ido pra Califórnia com... Ela não fez nada por ele, não, porque ele tinha 40 anos. É, não, só porque ela namorava o Jovem Nerd. É, só por isso. Que na nossa época a moda era chique surfista? Ai, eu só foi. Gostava de homem de cabelo grande. Ah, era moda, era modinha. Eu namorei... Jovem Nerd era um paquito. Era um paquito. Eu namorei surfista também, eles são um saco. O Jovem Nerd tinha cabelo grande, fiquei maluca. Eu nunca gostei de surfista. Eu tinha uma época que eu era apaixonada pelo Leonardo da seleção, naquela época de na Copa de 94. Nossa! Tinha uma fotinho dele assim do meu lado, no meu quarto. Dava pra noite, pra fotinho, quando eu dormia. É. Aí teve eu fui num jogo beneficente que teve no Grajaú Country Club. Como me inventei lá pra segurança, que eu era sobrinha do dono do clube, não sei o quê, consegui entrar lá por onde os jogadores estavam, virei pro Leonardo, falei, Leonardo, eu criança, né? Ele, oi, te amo. Aí ele, tá, obrigada. Virou as costas. Aí eu... Ah. Pô, que cara grosso! Eu fiquei arrasada. piada. Vocês queriam que ele falasse o quê? Eu também? Ah, que bonitinha, sei lá, mano, qualquer. É, pois. Caraca, ah, que bonitinha, tão ruim quanto obrigado, né? Não, olha só, o que, que vocês falam quando uma fã diz que ama vocês? Porque elas falam, coitada. Ele fala, parece no vídeo, ele fica sem graça e fala, obrigado. Então, tá bom. Eu entendo, o que ele ia falar também? Ué, mas ele podia ter sido gentil, como o Jovem Nerd é, ora bolas. Podia falar, entra na fila, sei lá. Poxa, carinho pelas pessoas. É, eu também acho. Ah, mas aí o cara fala, o cara jogador de futebol da seleção, fala pra menina de 14 anos. Ah, eu também te amo, obrigado. Não, ele não vai falar, eu também te amo. Não, tinha 13. Que gracinha, que amorzinho, pronto. O jogador pedófilo dá em cima de dona do clube, Grajaú Country Clube, sei lá. Gente, mas eu gostava tanto de homem cabeludo que teve uma vez que eu tava com a minha amiga na rua, aí tinha um cara altão, louro, cabelo até a cintura. A gente, ai que gato. Quando a gente olhou, era uma mulher. Que isso? Caraca! Porque a gente viu de costas. Isso normalmente acontece com os homens, né, cara? O melhor amigo do meu irmão era um menino que tinha cabelo comprido. E a minha avó sempre falava, ah, Marcelo tá com a namoradinha e tal. Eles estavam sempre juntos. Cara, minha avó, as irmãs da minha avó sempre falavam, Marcelo tá com a namoradinha e tal. A gente sempre falava, não é amigo dele. Ai, que horror! Chegava no outro evento, elas falavam de novo, e a namoradinha nova dele? Ai, que horror, gente! A namoradinha de bermuda, chinelo e camiseta regada. Meu avô era um cara mega tradicional e aí ele ficava, né? Corta o cabelo, rapaz. Corta o cabelo. Sempre que eu ia lá na casa dele, corta o cabelo. E eu não gostava disso. Aí meus pais falavam assim, olha, quando ele falar a próxima vez corta o cabelo, fala pra ele que Jesus também tinha cabelo grande, que ele era mega religioso também, né? Aí eu, caraca, tô armado, meu irmão. Vamos lá. Cheguei todo confiante, né? Aí ele, corta o cabelo. Assim, vô, mas Jesus também tinha cabelo grande. Ele, é, mas ele tinha barba. Eu... Me destruiu, cara. Muito bom, cara. Pô, mas se a Jovem Nerd gostava de homem cabeludo, devia ser tarada pelo Tony Ramos, né, cara? Ai, que nojo. Cadê o cabelo? De cabelo grande, não de peludo. Vogue. Vocês falaram no começo do programa que a gente também vai dar dica pras nerds e tal. A dica pra mulher pegar homem é simples, né? Saia na noite, não faça nada. Não, saiba escolher. É esse que é o problema. Fica escolhendo aí que a gente ferra. Não, gente, mas olha, tem dica assim. Primeiro, gente, a mulher tem que se valorizar, entendeu? Não pode ficar sendo... Falando dos defeitos, isso é péssimo. Falando dos defeitos. Defeitos. De dela mesma. Peraí, o cara vai chegar em você, oi, tudo bom? Você, pô, meu narigão, não sei o que não, lá. Não, gente. Não tô falando disso. Não, mas disso. A mulher tem mania, assim, tem muita mulher que tem mania de se botar pra baixo. Às vezes alguém fala assim, ai, que fruta linda. Aí eu falo, ai, custou 10 dólares. Não sei o que. Não. Ah, mas gente, eu não acho isso nada demais. Por que não fala? Obrigada, não sei o quê. Mas isso é um negócio engraçado. A gente fez um curso Leadership Training. Eu e o Azaghal. E o cara fala que as pessoas têm dificuldade de aceitar elogio. É. Quando você fala, ah, seu cabelo tá bonito. Não, que isso, sabe? Não, as pessoas estão ressecadas. Mas é porque é o medo de parecer convencido, né, e tal. As pessoas têm muito mais dificuldade de receber elogio do que dar elogio. E muito mais dificuldade de receber presente do que dar presente. Eu isso, não. O quê? Pode mandar presente que eu recebo tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, não precisava. Rola não, eu não negócio. Falo não. Eu falo brincados aqui. Ah, mentira. Eu não falo. Cara, eu nunca falei não precisava. Nunca falei isso. Mas eu não tenho essa frescura não, cara. Mas é engraçado, as pessoas têm isso, realmente, de ter essa dificuldade. E o que isso tem a ver com pegação? Não, mas aí, falou que... Não, mas peraí, existe a pegada, tudo bem. A dica da pegação não tem, né? Não tem muito mistério, realmente, não. Ah, gente, eu não fui pegação, não. Uma escovinha bonitinha e tal, né? Um perfuminho, mas... Mas, não, mas nem isso faz diferença, porque... Beleza, se você chegar na night, sei lá... Não sei hoje em dia que hora você sai pra night, né? Mas sei lá, chega, vamos dizer que você chega 11 horas da noite. Eu sou em matinê. Eu também, matinê, não é? Vamos dizer que você sai pra night às 11 horas da noite. Se você fez escova, maquiagem, a mulher vai se dar bem cedo. Se a mulher for de cabelo ruim, sem maquiagem, sei lá, com a roupa amassada... ela só vai demorar um pouco mais pra ficar com alguém. Mas ela vai ficar, inevitavelmente. Não tem essa. Ah, não, gente, não é assim, não. Não é assim, não. Mulher também. Não é. Tem mulher que é tímida e não fica. É, gente, tem mulher que não se dá bem assim, não, gente. É porque que é isso? Eu já saí no 0x0 de várias festas, assim. Tá vendo? É, gente, eu também, quando era mas aí mulher. É uma opção sua, diferente do homem que sai do 0x0 depois de tentar muito, né? A noite da mulher é assim, não, não, não. Poxa, não fiquei com ninguém. A do homem é, por favor, porra, sai do 0x0. Ai, gente, esse negócio de por favor. Ai, isso é horrível. Gente, que horror. Isso é horrível, meu filho, não faço favor, vou fugido, não. Por favor. Ah, peraí, já teve cara que chegou pra vocês e falou, fica comigo, por favor? Caraca, meu irmão. Ah, por favor, me dá uma chance. É isso que a gente mais escuta. É. Quer dizer, eu escutava. Aí. Teve um que me ofereceu 10 reais, me dá um beijo. Eu falei, não, eu te dou 10 reais. Eu falei, não. Caraca, o cara tava no lugar errado, né, cara? Pô, gente, esses garotos dão por 10 centavos, beijo ali, né, com essas plaquinhas. É, essas conversões de anime. Pô, as garotas vendem beijo por 10 centavos pra comprar aquele suco de saco. Pois é. Que nojo. Oh, meu Deus, que mundo fodido. Eu já acho que os homens estão em vantagem, porque a mulher, se a mulher não é bonita, o cara não chega. Agora o homem, se o cara é maneiro, engraçado e tal, e chega na mulher, a mulher acaba ficando. Pois. Exatamente. Exatamente, já falou tudo. Falou. O homem não precisa ser bonito. O homem não precisa ser bonito. O cara pode ser careca, pode ser perigoso. Ele não pode ser idiota, só isso. Não, mas se ele for gente boa, entendeu? Tiver um papo maneiro e tal, ele pega. Não precisa pega. Ser lindo. É muito mais fácil pro homem. Exato. A mulher não. Vai com uma mulher, entendeu, esquisita, feia pra caceta. Pode ser super gente boa que o cara vai falar, porra, maneiro, mas não vai chegar. Vai custar pra ela, vai custar. Não, eu vou falar, e tu não tem nenhuma amiga pra me apresentar, não? Mas peraí, esse pensamento depende da faixa etária, né? É verdade. A galera adolescente que tá ouvindo a gente, as mulheres não pensam assim, é só aí aquele cara que é lindo, não sei o que lá. Ah, sim. Sim. É, cara na night, papo, mó papo cabeça, como o 3D falou, o cara vai ser o chato, né? Não, mas se o cara for engraçado, ele já ganha. Qual foi o papo do JP? Ih, olha aí! Defcon, tá subindo Defcon 3 agora. Caraca. A tática dele foi me embebedar, entendeu? Ah, olha a tática. É a tática. É mesmo da Zagal. Aê, rapaz. O JP e eu estudamos na mesma escola. Essa é infalível. A Zagal já comprou logo uma garrafa de vinho e botou em cima da mesa. Só tinha uma taça na mesa. É verdade. Ele não bebeu uma gota. Foi a festa que eu fui mais bem servida na minha vida. Eu tava dançando, quando eu via, tinha vários copos, assim, era um copo atrás do outro, de champanhe. Eu olhava pro lado, o João Paulo me dava um copo. Eu olhava pro lado, outro copo. Eu falava, caraca, que esperto. E ele do meu lado, assim, meio que dançando. Mas ele dança aquele passinho, assim, dois pra lá, dois pra cá, entendeu? Não importa o ritmo, é o menos importante. Mas eles se esforçam, né? Se esforçam. A Zagal ia na boate comigo, foi na boate comigo, se esforçou pra caramba. Dançou aquela música do Jota Quest. O amor! Caraca! A gente tem que trabalhar no ambiente que a gente tá, né, cara? A gente ficou nessa música, foi legal. O homem é muito esperto, né? Um camaleão mesmo, né? Depois disso, pergunta se ele dançou de nunca novo. Nunca mais. Mentira, no mentira. No casamento. Dançou lá no Opa, dançou no casamento. No Opa, vocês dançaram com a gente, não. Ele dançou com o Dalisco. É, você também. A gente dançou sozinha lá em cima da mesa, se virou. Cara, o Jovem Nerd não tem nem ritmo, ele não consegue nem acompanhar o compasso da música. O JP tem um ritmo próprio, não importa o ritmo, entendeu? Ele tá sempre dançando aquele passinho lá pra lá, outro pra cá. Pode ser, você pode botar samba, rock, funk, que é o mesmo passo. Pois é, eu tento, sabe, acompanhar a batida, mas aí depois de uns três compassos eu já vi que eu tô fora. Aí eu tenho que... Peraí. Vai. Aí entra de novo. Eu, quando era adolescente, eu não ia pros lugares, juro pra você, pra você não achar que eu tô mentindo. Eu não ia com a intenção de ficar com ninguém, não. Ah, eu ia. Não, eu ia pra me divertir. Ficaram numa consequência. Cara, as minhas amigas, elas sabiam fazer aquela que eu te falei. A parada da sedução que eu nunca soube fazer. Que sedução, né? Não, gente, elas não encaravam, dançavam olhando. Eu nunca consegui fazer isso. Ah, não, gente. Eu ficava, ai, caraca, tá me olhando. Eu ficava nervosa. É. Eu virava de costas. Eu ficava com vergonha também. Eu morria de vergonha. Aí o cara tinha que ser muito insistente. Tinha que chegar perto, tinha que conversar. Senão, só negócio de olhar não rolava comigo, não. Tinha que querer muito. Eu tinha vergonha. Ah, não, eu também tinha. Eu ficava com vergonha. Eu não conseguia tomar iniciativa. Eu tinha amigas que elas encaravam, que eu ficava, nossa, eu queria ser igual a você. É. Nunca consegui. É, eu nunca consegui, assim... Eu dava em cima do Jovem Nerd, né? Dei em cima, mas não tinha coragem de beijar ele, sabe? Tipo, o ato final tinha que ser ele. Senão, isso eu não tinha coragem. Não, já aconteceu de você chegar num lugar... Quando chegava assim e falava assim, ah, minha amiga tá interessada, quer te conhecer. E o cara virar e falar, fala pra sua amiga... Fala pra sua amiga que eu prefiro você. Eita, isso é péssimo. Gente, eu vou dizer uma coisa, hein? Mulher não é muito leal, não é? Porque... Gente, aí, na aí, então época... tá, depois eu falo. Depois eu falo pra ela. Mas se você vai sair na night, entendeu? Com uma amiga muito gata, você já começou errado, entendeu? Escolhe uma feia pra você sair. Exato, tem certeza. Porque senão fala aquele contraste. Ah, mas eu não sei com jeito que a gente é, não. Pois eu, é, mas é bom, né? Não. Pô, mas aquela linda que dança pra caceta, que... Não, é uma merda, que aí todo mundo vai... Ah, né? Gente, mas eu não me preocupava com isso, não. Não, gente, mas isso é uma verdade. A mulher não é muito leal, porque... pelo menos na minha época, né? Tinha sempre briga de amiga, porque a outra ficou com o cara que ela gostava, não sei o quê. Ah, mas aí também acontecia disso. O cara falava, prefiro você, não sei o quê, e acabava você ficava com o cara. Aí a tua amiga ficava 2 semanas sem falar contigo, depois mudava ser amiga. É. Dava tudo certo. Gente, já fiquei com o cara uma vez que ele me deu uma flor. Ah, é bonitinho. Como é que é? O cara levou uma flor na night? Que ficou com o florista que fica dando pelo Leblon, sabe? Não. Era aquelas... Ah, o cara que vai no boteco, fica vendendo flor no boteco. Puta merda, que carência, meu irmão. Uma flor para sua amada. Aí ela, opa, obrigado, pegou o cara. Era... Isso é, fica difícil. Mas ele chegou com a flor? Não, assim, era aquela. Chegou com um buquê e ofereceu uma. A Agatha sentou aqui. É, o cara chegou com um buquê. Quando ele chegou na Agatha, só tava com uma na mão. Tentando todo. Tava de terno e gravata borboleta, inclusive. Não, cara. Porque foi assim. Sabe aquelas festas que tinha lá no Rio, na Barra, assim, que era aberto, aí tinha perto da praia, aí tinha os caras vendendo flor, né? Primeiro ele tentou uma abordagem mais chata, daqueles caras que tentam, né, chegar em você e tal. É, o cara que tava vendendo flor mesmo? Não, gente, um garoto. Aí ele tentou aquela abordagem, né, mais chata, eu não quis. Aí... Que abordagem mais chata? Ah, sabe, fica comigo, aí fica tentando te beijar. Ah, isso é horrível. Aí eu, não, sai daí. Aí depois tentou mudar, aí tentou conversar, aí deu uma flor, eu fiquei, ah, que legal. E aí, né? Você tentou. Deu certo a investida da flor ou não? Deu, eu fiquei com ele por causa da flor. Porque eu falei, pô, Deus. Cara, agora tá gente boa. Agora tá gente boa, tu usou uma flor, catou ali no canteiro cheio de veneno de rato. Trouxe pra mim. Olha, eu acho melhor do que ficar tentando chegar é a tática de chegar dançando. Chega dançando, chega sorrindo. Vai ter que dançar bem. Que merda de tática. E aí, o negócio começa a criar um ritmo e é legal. Agora esta parada de... Ai, fica comigo, isso é muito cair. Porque ele falou que o cara tem que chegar dançando, não sei o que lá. Primeiro que essa tática restringe a 2% dos homens. E desses 2%, 50% é homossexual porque está dançando, né? Não, você salva o John Travolta e mais uns dois caras. Não, a cara tem que dançar direitinho, né? Só não dançar Nós temos um amigo, calma. O austríaco, que dançava absurdamente. Mas se ele chegasse em você, ele ia estar dançando tanto que ele ia estar pingando de suor. Eu acho que não ia ter efeito também, cara. Não, gente, a minha tática, eu acho, para os homens é, primeiro, encara primeiro de longe. Ó, que primeiro, se a mulher estiver interessada, ela encara, vai olhar pra você. Segundo, pega uma florzinha no quintal. Gente, aquele buquê de mágico, sabe? Ô, gente, isso não vai funcionar. Buquê de mágico. Não, gente, olha só. Olha como é que são as mulheres, cara. Olha só como são as mulheres. Primeiro, o cara tem que encarar. Porque se a mulher quiser, ela vai te olhar. Mas vocês mesmo falaram que todas eram tímidas que não encaravam, então o cara se fodeu. Não, mas você olha. Você olha e dá um sorrisinho. Não, você olha, você não encara, mas você olha. Eu, por exemplo, assim, eu dava um risinho e virava. Pronto, já sabe que era papo. Mas aí o cara ia se aproximando. O cara tem que sorrir da sutileza pra perceber essa porra. Mas o problema dos homens é que eles não percebem as mulheres, cara. Eles não percebem. Porque quando a deixa, o movimento assim, involuntário. voluntário da sobrancelha. Isso é quando eu tinha 15 anos. Olhando, você vai saber se a mulher tá interessada. Porque se ela ficar te olhando, né? Dá uma risadinha, uma desviada de olhar, mas meio que, né? Você mexendo o cabelo, assim. É. Mas olha, eu ficava muito assim, mas no círculo de amizade, entendeu? Se ela virar alguém cara... apresentava, isso assim que é o mais certo. Ah, essa é a melhor forma, né? Mas nem sempre é possível, né? Conhecer através de... Eu tô falando com nerds, cara. Eu conheci o Jovem Nerd através de roda de amigos, ah, né? É sempre roda de amigos, gente. Olha aí o Dave. Olha o Azaghal. Assim é bem melhor, realmente. Aí não tem muito erro, é mais, né, fácil. Poxa, eu tinha uma amiga minha que ela tinha um vizinho que era um deus. Eu ficava, poxa, me bota na fita desse teu vizinho. Olha aí. Pelo amor de Deus. Uma vez a gente saiu, ela chamou ele, pá. Mas só que assim, na boate tudo é legal, porque você não conversa muito, né? Aí depois ele me chamou pra sair, pra jantar, pra conversar. Nossa, mas eu morri de tédio. O cara era um forte. Gente. O cara era chato, ficava falando de plantação de laranja em Orlando. Olha aí. Que isso? Não era JP. Não, não era. Aí eu ficava, ai, mas que saco, quero morrer. E aí o cara via que eu tava entediada, que não, vou te levar para um lugar melhor. Aí me levava para outro lugar. Aí, cara, eu sei que ele rodou o Rio de Janeiro inteiro. A gente foi parar em Niterói, ele tentando levar lugar para eu ficar mais... Fomos parar em Niterói. Aí eu falei, até nunca mais, meu amor. Eu já saí com um que eu dormi enquanto ele falava. Que isso? Pô, ainda bem que você terminou a frase, né? Senão vai ficar esquisito. Vocês já ficaram com alguém que vocês conheceram na internet? Ah, eu nunca. Não, porque não tinha internet que eu ainda conheci o Jovem Nerd. Eu também, na minha época disso, não. Quando começou isso, eu já tava com o Jovem Nerd. Eu não peguei essa época. Peguei essa época. Mas não era furada, não? Não. Olha, eu nunca fiz blind date, não. Mas se eu fosse, eu ia dizer assim, vou de rosa, eu ia de azul, pra ver o cara, porque se o cara fosse um tribunfo, saia correndo. Eu menti a roupa, e antes eu ficava meio que olhando, assim, de longe, pra ver qual era. Mas, sei lá, umas 3 vezes só. Teve um que eu namorei, 2 anos. Caramba! Nossa! Não, cara, isso dá muita gente que... Ai, muita gente. Cara. Não, e agora, hoje em dia tem aquele chat roulette, já viu? Aquilo é engraçado. É gente mostrando bunda. Ai, p*** na cara. Chat rolê. Chat rolê? Não, como é que é isso? Chat rolê, se eu vou play. É tipo uma sala de bate-papo, mas privada. Com vídeo. Só 2 pessoas, com vídeo. E você não escolhe. Você dá um, sei lá, rola a roleta, né? É que nem uma e televisão. Você fica trocando de canal. Isso, cada e cai em qualquer um. Pessoa. Exato. E aí, ué... Na cara. Caraca, mas entra assim qualquer um, você vai, tipo assim, o cara de 40 vai pegar uma menina de 12. É, não tem restrição nenhuma. É no mundo inteiro, né, assim, né? Então você fica vendo gente, né? Gente você não vê, né? Você vê a p*** só, né? Chat roulette significa chat. Aí, Azaghal, rei do chat rolê. Já viu muita p*** lá? Eu não entrei, o Jovem Nerd que volta e meia tá aí no chat rolê. É, sim. Olha isso. Não, o Jovem Nerd me mostrou o chat rolê. É, olha aí, Jovem Nerd. Ele mostrou pra mim pra senhora Jovem Nerd. Aí a gente foi trocar lá os canais, que você que troca, né? Ah. Tinha os moleques segurando o cartazinho assim, boobs. We are here for boobs. Ah, moleque pequenininho, cara. Eu botei os peitinhos da Barbie, assim. É, agora que eu botou o peitinho da Barbie. Ô, gente, pelo menos você tá vendo quem tá do outro lado. Só no chat, sem imagem, você pode ser um velho de 60. Entendeu? Faz conversa com câmera antes, vê foto, essas coisas. É, hoje em dia tem essa vontade. Né? Mas quando começou não tinha, lembra? Era só texto e aí era assim. Ai, gente, eu tenho medo dessas coisas, porque eu vi várias histórias assim. É, não. Uma amiga minha, ela conheceu um cara, tipo, ela só tinha visto a foto 3x4 dele. Aí ele era bonitinho e tal. Aí a gente foi sair, foi pra um barzinho. Pra ela conhecer o cara, ela não queria ir sozinha e me levou. Cara, sem sacanagem. O cara pesava assim, uns 300 quilos. Ele tinha um beijo de mórbida. Ah, não, na foto 3x4 não dá pra ver, não. Na foto 3x4 não dá pra ver. Ela, cara, ela não sabia o que ela fazia. Eu falava, caraca, calma. Ela começou a... Porque era, cara, tipo, rosto magro e explodia por baixo? O rosto dele era normal, mas assim... O corpo, ele era, sei lá, parecia que tinha elefantias, alguma coisa assim, né? Tua amiga fugiu? Não, fugiu, não deixei ela fugir. Eu falei, não, sacanagem, eu feri o sentimento do cara. Porra, também. Porra, cara, e ele fez o quê, né, cara? Ele, em momento nenhum da conversa com ela, falou, olha, eu tenho 300 quilos do pescoço pra baixo. Mas e aí, ela ficou com ele no final? Não ficou com ele, mas você acredita que ele ficou ligando pra ela, não sei o que, ligando pra ela, até que eles saíram de novo e ela ficou? Ah, meu Deus! Onde quer que você esteja, elefantismo. Tem que ver onde mais ele tinha elefantismo, né? O que deu certo. Ela era magrinha, tipo a senhora Jovem Nerd. Ela sentada no colo dele, parecia que ela tava sentada num puff. Era uma Uma vez eu fiquei com um cara que ele era a cara do Vanilla Ice. Ele não era a cara, ele era o Vanilla Ice. Aí tava na moda, achei legal. Só que aí meu avô nunca disse nada de ninguém, né? Meu avô nunca fez nenhum comentário. Ele virou assim, minha neta, quero te assustar não, mas este cara... senta na boneca. Aí eu, ai, vô, mas por quê? Só porque ele usa um brinquinho? Não, minha neta, não é este brinco, não. O Jô Soares também usa brinco. Aí... Porra, mas não, tudo bem. Pô, mas... que comparação. Que exemplo. Sei lá, Fábio Júnior usa brinco. Ele falou, não é por causa do brinco. Cara, eu fiquei cismadaça. É mesmo? Aí eu comecei a fazer umas perguntas. O que você acha de homem com homem? Você já viu assim? Acha normal? Você já viu, né? Ele é, eu acho normal, é. Cada um tem sua escolha. Não, gente, nada Tchau. Contra os gays, mas né? Você sendo mulher, não, você não vai querer contra, ficar com gay. Mas eu sendo mulher, eu não quero um gay, exatamente, né, pô? Exatamente. Cara, pode ser gay, mas avisa que é, né? Avisa que é gay. Tá bom, vou te apresentar um amigo, né, porra? Gente, sabe uma coisa que me dava raiva? Aquele velho truque de vamos à praia pra ver o corpo da menina. Ah, pois. Porra, clássico. Porra, que saco isso! Ah, é? Mas a gente tinha que ir, né? Fazer o quê? Se passasse daquilo ali... Eu ia de chique canga, que na nossa época era moda, né? Não, eu tinha... Eu e minhas amigas, a gente andava de câmera lenta, assim, câmera lenta, até a água, pra nada balançar. Ai, que suave! Eu já ia pra praia, ficava deitada pegando sol, um calor de 50 graus, você não vai na água. Não imagina, tá ótimo. Tá quente. Ai, gente, eu não tirava a canga, eu ficava assim, traz um baldinho d'água pra mim. Que eu vou molhar aqui mesmo. Ninguém me tirava daquela canga ali, assim, deitadinha, com a barriga encolhida. Eu ia em câmera lenta. Ô, gente, teve uma vez que eu fiquei com um menino, que eu fui o primeiro beijo dele, né? Jovem Nerd. Não. Não foi Jovem Nerd. E aí, cara, o garoto tava com medo de ficar, só porque assim, sei lá, eu tinha 13, ele devia ter 12. Era o filho da babá? Não. Filho da babá, né, mas já. Aí, cara, o garoto chorou, porque ele tava com medo de... Ai, meu Deus, isso aí, meu amor. Contou, que é essa de homem com homem? Você acha homem com homem, né? Não. Nada, ele virou um playboy pela saco, todo metido, pegador. As garotas mal sabem, né, do passado dele. A gente chorou. Não tenho medo de ficar. E tu ficou? Eu, cara, fiquei. Eu não. Olha, caraca, a Jovelete também, né? Essa fila tinha que andar. Nessa época era qualquer coisa. Figurinha repetida não completa álbum, é, né? Sério, olha só. Nessa época eu gostava que a fila andasse. Eu ficava contando lá. Olha só, eu sei que eu não gosto. Olha, pera aí, O quê? Eu contava? Tinha lista. Qual foi o resultado final? Não, 10. Até o Jovelete. Mas, gente, eu só fiquei por um ano, né? Porque depois que eu 10 em um ano é bastante coisa. Bom, é um por mês quase. Pois é, tô falando, né? E tinha repeteco, né? Com o mesmo, então, para não, né? Eu implicava com umas coisas idiotas. Por exemplo, teve um outro que era lindo. Aí a segunda vez que ele ligou, a empregada atendeu. E falou assim, ai meu Deus, tô passando mal. Eu falei, por quê? Ela, neste homem que tu tá ficando deve ser uma maravilha. Eu falei, por quê? Por que, Alice? Ela, ai, porque ele tem a voz daquele locutor da rádio de fudido lá dela. Aquele que traduz as músicas. Ai meu Deus. Ai, gente, eu fiquei com tanta implicância com o cara. Ele começou a falar comigo no telefone. Alô? Andréia. Portuguesa. aquela, né? Tostão da minha voz. Nossa senhora. cara. Cara, eu quase vomitei no telefone. Vamos sair hoje, portuguesa. Locutora antigo, né? Locutor não de vai dar, não vai dar. Tô com ele botava reverb no telefone. Gente, acabou. O cara morreu pra mim. Porque a mulher falou que tinha essa voz e eu comecei só a ouvir aquela voz cafona. Aquilo foi me dando arrepios. Eu criava implicância do nada. A pessoa podia ser perfeita, mas eu tinha uns problemas. Essa portuguesa. Que, tenho... que nojo. Vamos tomar um drink à noite. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Posso falar de uma que eu fiquei uma vez? Um cara que eu conheci numa boate lá em Vancouver. O cara era iraniano. Aí ele, chegou dançando, não sei o que lá. Começou a falar que ele me achou bonita e tal. A gente ficou. Só que o cara beijava sem língua a noite inteira. Gente, isso é horrível. Depois, na segunda vez, eu falei, você não gosta, não sei o que. Você tem algum problema? Ele, não, porque eu acho que é uma falta de respeito com a mulher. Um homem beijar, assim, colocando a língua na boca. Ele só encostava a beiçola, né? É Lima Duarte, né? Não. Parece que você tá fazendo uma cena de novela. Meu filho, tá faltando alguma coisa aí. Tu já beijou? Junto, bebê! Gente, que horror! Mas e aí? Aí você... Aí você falou o quê? Não, meu filho, falta de respeito é o que você tá fazendo! Não, eu falei pra ele, eu falei, olha, no Brasil, falta de respeito, não, pode ficar tranquila. E aí, ele botou a língua? Olha aí, frase solta. Olha aí! Frase solta. Ah, não, mas também tem aqueles homens que beijam com a língua dura, sabe? Que parece um liquidificador, sei lá. Não é aquele negócio? A gente... Aquela que é? Não, peraí. Como é que é o beijo de língua dura? O cara, sei lá, fica com a língua girando. Faz esse som, não. Não. Fica com a língua girando, que nem um liquidificador, não, e dura. Não. Cara, você tem que contar nos dedos, as pessoas sabem beijar. Mas beijo é fundamental, né? Gente, é fundamental. Mas explica pros homens que estão ouvindo como é que a mulher gosta do beijo. Gente, primeiro... Olha aí, Olha, jovem nerd. Na verdade, quer aprender. Ai, tinha um que era horrível, que babava tanto. Ai, que legal. Foi na boate, né? Eu pedi pro amigo meu fingir que era meu namorado. Eu fingi que ia ao banheiro. Aí falei pro meu amigo, você, pelo amor de Deus, chega lá, finge que é meu namorado, dá uns porros, me tira de lá. Assim, aí fiz isso. Eu não fugi indo ao banheiro, idiota. Não, eu voltei. E aí, sabe, tive que fazer esse teatrinho. Tem que fazer uma cena. Teve que ter esse teatrinho. Ah, gata, que isso? É, foi assim mesmo. De novo, com outro cara, sua vagabunda. Se empolga, ela bate na cara. Tava na cara, toda babada, que é isso? Botou a mão no meio, babou a mão dele. Ai, que nojo! Mas eu ficava com ele também, ele era meu amigo, mas eu ficava com ele também. Olha aí, esses 10 eram muito mais. Você sabe que a mulher multiplica. A da mulher tem que multiplicar por 10, jovem nerd. Ah, é? Mentira. O homem exagera tudo e a mulher sempre põe pra baixo. Mentira. Eu vou ver se dá pra ter essa lista guardada. As pessoas combinam uma com as outras. Isso é uma verdade. Não é questão nem de beijar não bem, é, beijar exatamente, mal, não. Exatamente. Às vezes o cara beija bem, mas não pra você. Mas beija ótimo pra outra. É, tem as gente pessoas que adora. Que combinar. Entendeu? E a trincada de dente? Ah, isso é horrível. Eu fiquei com o menino assim e eu até gostava dele, mas não trincada não de dente? Não, mas e também não abra muito a boca, sabe? Tem pessoa que parece que vai engolir a outra. Isso é horrível. Sabe? Mas quando você tá ficando, você não quer combinar com ninguém, né? Você quer curtir. É com a curtição, acabou. Dá o telefone errado, tá tudo certo. Ah, eu não dava telefone, não. Eu falava pra dar o dele. Ah, eu dava telefone, então eu ligava pra tia Cotinha. Eu falava assim, eu tô sem telefone, que eu tô trocando de operadora, eu vou te dar meu e-mail. Aí dava meu e-mail. Eu meio que já tinha o número certo, sabe? Pra não errar. Então tinha alguém ali no Rio de Janeiro que te odiava muito, né, cara? Já falei que não tem nenhuma Andréia nesta porra desta casa. Que vergonha, cara. Olha, melhor coisa assim, você tá encalhado, vou dar uma dica. Faça teatro. Caraca. Porque cursinho de teatro, meu amor. Laralvin. Eu fiz Laralvin. Aquele ali tá bonito, hoje eu tô bem. Aqueles ripongos com aquela sandália de corinho. Não, mas aí, pior que uma vez que eu fiquei com o cara mais feio, que eu chamava ele de mosca. Assim, pra fazer a cena, né? Fazer cena de amor com mosca foi terrível. Aí eu falei que tava com dor de cabeça. Não tava se sentindo bem, fui embora mais cedo. Ai, que horror. Pra não ter que ficar, porque meu objetivo lá não era ser atriz. Que horror. Aí tinha um que era muito gato. Aí tá, o cara me chamou pra sair. Falei, fiquei toda feliz. Cara, ele chegou na porta da minha casa com um fusca. Eu tava toda arrumada. Eu falei, mãe, diz pra ele que eu tô com febre. Que horror. Aí, mulherada. Ai, que preconceito. Foi? Ai, gente, eu sei que isso é preconceito, mas quando eu era nova, eu era fútil. Ah, gente, quem não é, não é? Ele é uma pior, um menino chegou e falou, a gente saiu, ficou na boate e tal. Ele falou, ah, vamos sair final de semana que vem. Falei, vamos e tal, me liga. Aí ele me ligou, falou, ó, às 8 eu tô aí na porta do seu prédio. Eu falei, beleza. Aí daqui a pouco ele me liga, ah, esqueci de falar. Qual é o melhor ponto pra descer aí? Delete! Ai, eu, como assim? Eu não sabia o que falar, porque, tipo, já tava tudo marcado. Eu, ai, eu não sei. Pega um táxi. Pega um táxi, fodido. E aí, mas ele pegou de ônibus? Como é que aí foi? Ele foi de ônibus, saltou, ainda virou pra mim, chegou meio suado, falou que eu saltei errado, eu, ah, tá. Caraca, que desgraça! Né? Aí ele chegou no meu prédio, fomos no quiosque, na lagoa, ele voltou, mas ah, não tinha mais clima. Eu falei, beleza, então tá, o ponto de volta é ali, ó. Toma aqui o dinheiro da passagem. Que garfadinha aqui no bolso. É, rapaziada, não é só papinho. Tem outros fatores. Olha só, eu não sou fute, mas, cara, entendeu? Sei lá. Vai ligar pra garota pra perguntar qual o ponto que está. Adorei isso, adorei. É porque assim, antes de eu namorar o Jovem Nerd, ele era meu ficante, né? Mas a Agatha aí... só tem história do Jovem Nerd, tá enchendo o saco. Não, pera aí. Deixa eu falar! Conta alguma coisa não! Não! Eu contei do que babou, eu contei do sei lá o quê. Ele era meu ficante, mas como a fila anda, ele ficou de castigo uns 3 meses, eu fui ficando com outros garotos, né? Claro, pô, tá certo. A fila anda, ele era... Porque só foram 10, hein? Daí eu fiquei com um garoto só por causa do cabelo, que era parecido com o cabelo do Jovem Nerd. Oh! E fiquei num clube que era em frente ao prédio do Jovem Nerd. Eu ficava, né, olhando pra janela. O garoto era horroroso. You're beautiful.